Vai, verão, vai, verão, vai, verão, vai, Sweet Coach, d'accord. Lost in Babylon. Au, au, cha, cha, cha.

Better love, let it love, let it love.

Thank you.